3858, boa noite, controle em Salvador, adicione identificação, desça para 2 mil pés, ajuste 1014, está presente voando Buna. 2014, desce Buna, 3858, livre da gestão de velocidade na carta, por isso, número 1 na próxima. Boa noite, via Mari, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0 no 4. 8858, está autorizado o ILSFC, aponte estabilizado o localizador. Sim, permanente estabilizado, 3858. Boa noite, via Mari, desça para 4.010, ajuste 1.014. Via Mari, passa no 1.014, alguma possibilidade de apresentar o WhatsApp ou minha presença? É do WhatsApp na presença. Passa para mim, obrigado. 3858. 3858, torne nessa condição no 8 do sinal 95. 1895, obrigado, até onde? Salvador, boa noite, está 3858, está a uma milha de Simbra, CLS. Tá 3858, boa noite, avistado, monitorizado, sistema 0, vento 140 graus, 089, ajustando 0, 14. Autorizado, pouso 10, 1014, 3858. Sonizar 96, boa noite, a sua identificação do sol 050, via Mar. Sonizar ITAP na presente. Direita solo 211, direita solo 211. Direita 211, só 3850. Salvador, deixa eu estar 3850, livrou 62. 58 via Alfa Juliette 72. Alfa Juliette para o portão 273851. 1968, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, boa noite, cara, daqui a pouco. Acordo. Na 310, prossiga para 2010, o ajuste permanente, está autorizado em LSXT, reporte localizador. 2010-1013, reporte solicitado, linha 310. 0014, reporte abaixado e falado no 1682. Localizador 6310. Então, 6310, chame torre na frequência 118 do sinal 95. 6310, 6310. Solo ao 04, direita, solo ao 21. 21 na direita, 1168. Papa 086, Copa Bank, Bom Solar, descendo 4, Saldo Fionice 1014. Noite, Chanelo 6310. Chanelo 6310, boa noite. Traço avisado, reporte baixado travado, ajuste chama 014. Baixado e travado, 6310. Está livre, pouso autorizado, 2140 graus, 089. Autorizado, pouso, Xenar 639. 909.6, prossiga para 2.000 pés, ajuste 904, está autorizado o LFC, aposto localizador. Correio 1014, reforçado e estabilizado 909. 3662, vem SAP, para 3.000 pés, ajuste 904. Boa noite, 973 da 1. 973, prossiga. 380 Galeão. Bolívia? 380. Quem aguarda, coordenação, prepara a saída da aeronave. Obrigado. 973 autorizado Galeão, nível de voo 380, decola da pistola 0 com curva à direita, sobre o perfil de saída da EL, lida após Irumi. Aerovia P November 857, prossegue após conforme rota. 5156, é o transponder 11980 controle. Galeão autorizado 380, decola da 10, direita EL, lida Irumi. 19-8, vai chamar pushback, treinamento, projeção, preocupado. Quem é agora? 3.062 passa pela 10 para a gente pedir prossiga para 2.100, está autorizado o procedimento, e alerta aqui, aposto localizador. Tirada da restrição, descendo para 2.000 e reporta no localizador, 3.062.14. 1096, sala 16, direita, foto, solo, 121, decimal, 1. Direita, foto, 21, obrigado. Sala 95. Sala 95, obrigado. Sala 4-0-8-6-2-2-2-2, screen, ILS, final report, service localizer. Down to 2,000 feet clear, I'll give you a check, establish localizer, Europa Lira 83. Fala 3662, boa noite, avistado, segue trem, pulso autorizado, sistema 0. Ventura 40 graus, 099, assistindo a 014. 514, pouso na décima, fecha a casa, 3662. Então, boa noite, Chanel 6310. Chanel 6310, boa noite, autorizado Recife, nível 350. Decola da pistola 0 com curva esquerda, contra o perfil de saída Puca, Pijama, Voz do Aracaju, apenas 117 Aerovia, acione 5162 em transponder, 1980 controle. 1950 para Recife, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jama, Aracaju, apenas 117, 5162 é o transponder, 1198. É o controle, Chanel 6310. A correção é pronta, 6310. Vai reportar, 6310. Alpha 0-8-3 Tower, 118.95. 118.95, 0-8-3-5. Alpha 0-8-3, good evening, Alpha 0-8-3, South Island, Fuckway 10. Alpha 0-8-3, I have in sight, and number 2 for land, QNH-104. Continuing, Europa 2662, Paulo 21, direita, Fox, Paulo 1, 21, décima 1, reporte pista livre. 21, reporte livre. 3795, boa noite, voe Bonfi, para interceptar a chegada Bonfi, desça para 4.000 pés, ajuste em Salvador 1014. Vai ajustar 1014, vai estar 4.000, complementando para hoje Bonfi, 279. On the ground 24, turning right via Foxtrot, ground 121.1. Fique pressão, na 973, fica a voz da Tancro Zero, até agora está livre. Fazer a voz, Deus, vai te bom, matado, na 973. Chief Tower. Vai, Europa 083. Ground 121.1. 121.21, confirm. 1-1-2-1-1-1-2-1-1, thank you, good night. Alpha Julia to send 10, Europa 083. 0. Boa noite, autorizado ingresso e decolagem pistão no zero, vento 140 graus, 089, ajuste no 0 no 4. Marinha, decola 14973. 3795, prossiga para 2000 pés, o ajuste permanece, está autorizado e ele aceitou, eu posso localizador? Postaremos um localizador autorizado de LSL3, baixando para 2000, ajustado no 0 no 4. 2795. Não, 7, 3, 4. autorizado com FIS, nível 360, GPS 121. Decola da 10, curva direita, perfil de saída agora nessa, 5401 no transponder, 1980 controle. Autorizado por estacionamento em forma técnica. 3258 da TAM, cópia. Fortaleza, autorizado. 350 nível. Decola 1-0, curva esquerda. Perfil de saída Momo. Transição Froti. Atrás do 1-9, afaste prossegue conforme a rota do plano. Achana 51-66 no transponder. 1-9-80, controle. Autorizado 350, decola da 10, curva esquerda, Momo, Frotia, Perdura, 1-9, após conforme, 5-1-6-2, 19-8-7-3-8-5-8. Tá correto, é falta pronto, portão 02. Tá pronto, para o libertar, 7-3-8-5-8. Tá autorizado, como tá? Trabalhou, 7-3-8-5-8. Localizador, azul 2795. Azul 2795, chame Tony, nessa condição 18.95. 1895, graças, boa noite. Salvador, o azul 2795 no ILS, pista 10, avistando. Azul 2795, reporte baixado travado, ajuste no 04. Ajustado no 04, reportarei. Três autoridades, federal 9973. Agora vou manter a saída do parte 13, que agora dá para prosseguir até o ponto de espera, federal. Dois sete, nove, cinco, baixar travado? Nesse momento. Fomos autorizados, pistola 0, vento no 30 graus e no 09. 130 com 107, livre pouso. Salvador, é o voo 2043. 043 para Guarulhos, pronto, cópia. Prossiga. Pelo Cidade Guarulhos, 360, decolando 0, curva direita, perfil de saída da EL, letra pós-morte, depois 1-0 até Taubaté. Tango Bravo, 5164, transponder, 1980, controle. 360 autorizado.